Na tarde desta sexta-feira, a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu realizou mais um procedimento de captação de órgãos no Centro Cirúrgico do Hospital Padre Germano Lauque. Os órgãos, rins e fígado, foram de um paciente de 65 anos que sofreu um acidente vascular cerebral. Os órgãos serão destinados a 3 pacientes paranaenses após uma corrida contra o tempo e a favor da vida. Para se ter uma ideia da agilidade necessária, o tempo máximo de preservação de um fígado fora do corpo é de 12 a 24 horas, enquanto que os rins não resistem a um tempo superior a 48 horas. Luana Eberle, enfermeira da Comissão de Procura de Órgãos e Tecido para Transplante, ressaltou a importância da rapidez nesse processo para salvar vidas. O tempo tem que ser o mais breve possível entre a retirada dos órgãos e o transplante desses órgãos. Cada órgão ele tem um tempo específico para ser transplantado. Tá? Porém, o sucesso do transplante, quanto menor esse tempo, maior vai ser o sucesso do transplante. Por isso é feito tudo muito rápido, com muita agilidade. Os médicos que vêm retirar, eles já levam esses órgãos direto para o centro transplantador e geralmente de avião, né? Porque no caso de hoje os órgãos vão para Curitiba. Então, já pegam o voo e já levam os órgãos para ser transplantado o mais rápido possível. Os pacientes que vão receber, eles já estão preparados no hospital onde vai ocorrer o transplante. Luana Heberle também explicou detalhes de como é realizado o procedimento de captação de órgãos. A equipe do hospital, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, que nós chamamos de CIDOT, eles que identificam esses pacientes, potenciais doadores, que são pacientes que estão em morte encefálica. Essa morte encefálica ela é diagnosticada através de um protocolo rigoroso, né? E a partir do momento que é identificada essa morte encefálica, diagnosticada, não existe como reverter, é irreversível, é incompatível com a vida. Então, esse protocolo, ele possui 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes, um deles neurologista, um teste para ver se o paciente respira ou não, que nós chamamos de teste de apneia, né? E um exame de imagem, onde nós temos 4 exames de escolha que podem ser feitos. Então, concluído esse protocolo, atestado esse protocolo, terminado e dado o diagnóstico de morte encefálica, é irreversível. Esse paciente pode ser doador de órgãos. Então, geralmente, são pacientes provenientes de trauma crânioencefálico, AVC, como é o caso desta doadora de hoje, teve um AVC hemorrágico, conhecido como derrame, né? E depois que esses pacientes são identificados pela comissão, o diagnóstico é feito pelo hospital, nós estamos em constante comunicação com eles, acompanhando todo esse procedimento do protocolo. Aí, depois que a família aceita, é abordada a família, quando a família converte esse período de dor e sofrimento num nobre gesto, né, de solidariedade e amor, quando aceitam essa doação, são realizados testes de compatibilidade para ver quem vai receber esses órgãos, quem serão os receptores. E também nós temos que ver a viabilidade dos órgãos para saber também por idade, quais órgãos podem ser doados. De acordo com a enfermeira, a recusa familiar ainda é a principal dificuldade encontrada para a realização do procedimento. Então, a recusa familiar é o principal fator de não doações e é isso que nós pedimos à população. E a pergunta que nós deixamos sempre é: não é um doador, mas você seria um receptor? Porque a probabilidade de nós precisarmos de um órgão na vida é muito maior do que de nós podermos doar. Como eu falei, para ser um doador, existem vários critérios. Agora, para você ser um receptor, uma infecção urinária de repetição pode te levar a precisar de um rim, né? Que é uma doença comum na população. Então, várias doenças, vários fatores, um acidente pode te levar a precisar de um órgão, um câncer, vários fatores, né? Levam a precisar. Porém, para você doar, é específico, tem que ter uma morte encefálica, né? Tem que ser um doador viável, não pode ter nenhuma doença que interfira nisso. Então, vários fatores que levam essa pessoa para poder doar. No Brasil, o transplante de um órgão de uma pessoa já falecida só é realizado caso algum membro da família autorize o procedimento. É importante lembrar que isso acontece mesmo que em vida o indivíduo manifeste o desejo de doar os seus órgãos após a morte. Por isso é importante que a pessoa discuta a questão com os familiares, sempre de forma que o tempo gasto com a retirada do órgão e o transplante seja o menor possível. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.